November 59 Kilo Golf established on the localizer. Roger, complete approach and contact now tower 118.95. Complete approach and tower now 118.95.59 Kilo Golf. Contra de Salvador, bom dia, gol 755, 215 para 160, informação, Romeu. Gol 755, acione notificação via chegada ponta, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro no 018. Seno evento no 018, para via, 755, para mim. Tower, November 59 Kilo Golf inbound ILS 10. Tower is 118.95. I'm sorry. November 59 Kilo Golf inbound ILS 10. November 59 Kilo Golf, turnage 1018. Continue approach, report runway in sight. Continue approach, report runway in sight, November 59 Kilo Golf. Runway in sight for 59 Kilo Golf. Roger, November 59 Kilo Golf, continue approach, standing by land clearance. Continue, 59 Kilo Golf. November 59 Kilo Golf, clear terrain runway 10, variable wind with 03 knots, runway wet. Clear to land 10, November 59 Kilo Golf. Charlie, frequência livre, bom dia. Sim. Santa 3597, regulador de 29, controle 120.8. 308, obrigado. Controle, Elton 3597, bom dia. Lembrando agora, 1.700. 3597, contato radar na decolagem, submantenha via... Submantenha 320, via saída A. 320, via. Motor, bom dia, o Gol 1649. Gol 1649, bom dia. Porto Seguro, 360, copia? Afirmo, estamos no 05, pronto. Gol 1649, autorizado Porto Seguro, via Peruíche 50. Após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, após Bidev, aciona 5504, controle 120.8. Utilizado então o Porto Seguro, na Peruíche 50, no 360, nível. E aí decola no, da 10 com curva direita, Dial, Leda, Bidev. 5504 e 108 ao controle, Gol 1649. No 649, protegimento correto, no 5, chame Bronco. Aí pode estar pronto, no 5, com 649. Good morning, ground, November 59, Kilo Golf, 2, 3, 4. Eu emitiria o voo direto à posição Elefa. kilo, apron 3, pay attention to the marshmallow. Para o pushback de acionamento azul 2704, gate número 3. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Sierra, Alfa Romeo, Vista, informação Romeu, passa nível de voo 210. Serra November Victor, planificação via chegada Mari, esse Mateus 050, ajuste altímetro 9018. Afirmativo, podia confirmar de ser para o 2000? 050, Serra November Victor, iniciando a redução para 239. 230 mais, vamos repetir. Teto de 1.300 pés, visibilidade de 7.000 metros, sem chuva sobre o aeródromo. 755. Terra November Victor, para informação, a torre nos informa que o teto agora é de 1.300 pés, 7.000 metros de visibilidade, sem chuva sobre o aeródromo. Ok, então 7 graus. Salvador, vamos 759 no meio para puxa acionamento. 59, meia dúzia autorizado e chama o táxi. Para o táxi, vamos 759. Para o táxi, o azul 2704 com 0314 de autonomia, 96 a bordo, alterna Aracaju. Azul 2704, autorizado o táxi, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1, 18, 95, ajuste 1, 0, 8, 1, 8. Autorizado táxi a ponte espera da 10, chamando torre 118, decimal 95, 1011. Obrigado, ótimo dia. 242704. Estacionamento, gol no 64905. Gol 649, número 2, no setor, aguarde. Aguardando, 49. Frente. Afirmativa, descendo para 2009, descendo para 3108. Azul 2704, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, vento variável com 0-5 nós. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0, Azul 2704. Então ponto de espera, volta de espera 2-1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-8, com voo. Adiona em Índia 1895 no ponto de espera, 1018, Buenas. Torre Salvador, Azul 2704. Se escuta. Informa que após a decolagem irá executar desvios para evitar formações na decolagem. Gente. Na frequência 1-18-8, altere o número 2-6-0. 1-2-8-8-1-2-6-0, obrigado. Gol 649, assim que o banho da companhia livrar a retaguarda, coordenando o equipe de sol, chame táxi. 497. Serra November Victor, deixe mantenha dois no pé, ajuste o metrônomo 098, autorizado final do procedimento. Bom, estabilizado. É, para passar estabilizado, mas é devido. Mostrando 5-5, estabilizado no ILS. Ele copiou o gol no 755, estabilizado no ILS. Ativo. Completo final do procedimento, chama agora torre 118, decimal 95. Inclusive foi transmitida essa mensagem, porém acho que o senhor não escutou. Então não chegou até o senhor. Torre agora 118-95, completa na aproximação. Então, até já. Obrigado. Gol no 755. Mandei o ponto de fera, gol no 759. Mantém. Oi, Salvador, bom dia. Gol no 755, passando externo. Trem para chegada. Gol no 755, bom dia. Ajuste no 018. Pouso autorizado, pista no 0. Vento variável, 03 nós. Pista molhada. Ele pouso no 8, molhada. Gol no 08, gol no 755. Salvador 3230. Bom dia. Informação em curso Sierra, Recife, pronto, Robert. Centro da informação para perda proa 040 aproximadamente por 30 milhas. 0, autorizado. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue permite saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5521. Controle 120 Décimo 8. Corre Salvador de Papa Romeu, Sierra November Vita. Papa Romeu, Sierra November Vita, ajuste no 0-1-8, continua a aproximação número 2 para pouso. Papa Romeu, Vita. Realiza desvio à esquerda da rota, pro 040, aproximadamente 30 metros. É, graças pela informação, está livre de desvios, informa o técnico. Informará. Para o saco chegou no 649, sim. Está a bordo. 3 horas e 10 para Caju. 930 táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera Torre 1, 18, 95, ajuste no 08. Bom voo. Autorizado por Pátio Índia, ponto de espera no 0895, 1800. Bom. As informações, aguardo a coordenação do seu serviço ao mesmo. Afirmativo. Passar pode sair desastre pelo cancelamento. Coro 759, a Lima, DB0. A Lima, DB0, 759. Cinco, cinco, salve 44, direita 1219. Boa. Boa. 755, boa. Alfa Juliette Mortal 4. Alfa Juliette por 4. Azul 2704, após desvios, o Recife autorizou o meu Fox 018. Afirmativa, após desvios, o meu Fox 018, Azul 2704. Sou variável, 02 nós, pista molhada. 018. Certo, graças pela informação. Nada. Serra November Vito, tô aí. Torre, bom dia, meu nome é 49, ponto de espera da 9 horas, está pronto. Serra November Vito, na escura da torre. Tô no 649, ele mantém puxando 0. Ele mantém o 9 horas, 649. November Vito, na escura. Foi autorizado as cegas para o Serra November Vito, pista no 7, vento variável 03 nós, pista molhada. Coro 759, decolado 246, controle no 20 decimal 8. 208, obrigado. Coro 92, para o Beck Track e CBTA, ataque. Já no VM Vitor, sou 246, eu tenho algum problema na comunicação? Bem, Salvador, peço no VM Vitor. Já no VM Vitor, tá escutando a torre? Ativo. Backtrack para 45. 7, seu solo faz 4 metros, a backtrack, você bate 5, o céu não vai ver. Teve algum problema técnico com rádio? Negativo, nós estamos servindo 5 para 5. Mesma coisa que aconteceu com o Gol, vocês não estão transmitindo, não. 7, a gente falou com o Gol conseguiu responder. Só o senhor na hora do pouso que eu paguei e autorizei, isso não respondeu. Negativo, não viu, não. Mesma coisa do Gol também, vocês. Quando vocês autorizaram o Gol perguntou, vocês não tinham autorizado também não. Então, pelo menos nós também não vimos a autorização do pouso pro Gol. Ô, Torre, o Gol no 649, alinhado pronto, só pra você saber, suas transmissões para o Serra Novembro e Vitor, nós também ouvimos todas, tá? Cada vez 5. Gente. Já no VMB Vitor, ouviu o Gol? Positivo, companheiro. Positivo, muito obrigado. Cheque o primeiro rádio, já no VMB Vitor para o próximo. Rolo 649, utilizado decolagem, pistão 0, variável com 3 nós. Para decolagem, 649, da pistão no 0. Precisaria para o Edmótima, gol 9759. Controle, transfere no 208, boa viagem. 208, meia patrão. Controle, bom dia, gol 9649, passa 1800 para o 360, dial. 649, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível 360 via saída da EL. Contato radar, só mantenha o 360 via da EL, ou no 649. Tá 3230, no portão 9, autorizado o feedback, assinando minha reporte táxi. Autorizado, reporte ali. O controle autoriza o 649 da presente e apurar a Tael. Autorizado, 649. Autorizado. 3230 para o táxi, vamos com 145. Uma alternativa, autonomia, por gentileza? 345, Salvador. Então 3830, autorizado táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste na 08, bom voo. Táxi, parte 1, no Índia, ponto de espera, 1295. Obrigado, bom trabalho. Com 759, chegou agora sem preciso na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95, obrigado. Linha 49, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 133, decimal 95. 35133, 6312, acione identificação via chegada mar e desça e mantenha 210, ajuste de altímetro 9018. Confirme se recebeu a informação aqui. Recebeu essa informação, Sierra, desce para 2000. Em mar, a gente vai precisar fazer um pequeno desvio à esquerda. Seria possível voar duna já? Confirme? Seria possível voar duna, o acione 6312. Em mar, a gente vai precisar fazer um desvio à esquerda aqui para desviar da informação. Obrigado, Xanem 312, voo e duna. Direto, duna, obrigado. Leda, Motiva, adiciona 5527, controle 120, decimal 8. Foi possível de coordenação para o azul, 409, efetual a saída bloco 1. Cruzeiro 39, saída padrão da Eulê da Mótima. Cruzado Campinas conforme rota 320, faz o Luno 0 da escola, pista no 0, curva direita. Da Eulê da Mótima, transporte 5527, controle 208, o azul 4039. Azul 4039, planejamento correto, no portão 1, chão pronto. Azul 4039 voltando. Prossiga 4039. Por curiosidade, você estava querendo efetuar bloco por questão de treinamento. Você saberia informar o motivo da não autorização para a realização dessa primeira, querido? Azul 4039. Mantém escuta a guarda. Confirma bloco 1 alfa. Se possível, bloco 1 alfa. Se não, conforme autorizado, está aí a olho da morte. Quente. 3830, decolar 259, controle 120, decimal 8. Para aí, obrigado, boa direção, 3230. Controle Salvador Tan 3230, bom dia. Tan 3230, contato radar na decolagem, sub e mantenimos de voo 330, via saída PUCA. 330 via PUCA. Azul 4039 na escuta? 4039 na escuta, prossiga. Autorizado pelo controle, saída bloco 1 alfa, restrito ao nível 140. Em caso de falha de comunicações, 60 milhas, cumpre o perfil. Afirmativo, autoriza bloco 1 alfa, restrito 140. Em caso de falha, 70 milhas, cumpre o perfil. Azul 4039. Afirmo 60 milhas. Salvador Tan 3230, possibilidade de coordenar Aracaju. O Tan 3230 mantém a. Quase não compreendi, senhor. Aguarde para o Aracaju, autorizado inicialmente, aguarde. Guardando. Salvador Grand American 230. American 230, go ahead. Yes, good morning. We're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 1-1. American line 230. Tow is approved. Call me to enter main apron. Advise for entering main apron. American 230. Tan 3830, mas quantas milhas está proa para desvios? Mais 10. Zero milhas nessa proa, 3. Quem é copiado? Tan 3830, voo Romeo Fox 018. Pode ter condições, evitando as informações? Agora tem que ter um foco 08, 08 e 07. M3 1 2, desça e mantenha 2 mil pés. Informe se o nosso procedimento é LS, que foi pisto na zero. 2 mil pés, vai chamar final do procedimento aqui na 6312. Bom dia, 219, informação CR. Gol 2199, aciona unificação via chegada à mar e desse mantém 050. Ajuste altímetro no 018. Identificou a mar e desce 050-1018, 2199. Controle Salvador, bom dia, 3859, centro da Serra. 3859, essa indicação via chegada Ponce, desse mantenha 4 mil pés, ajuste altímetro 10018. Via chegada Ponce no 018, 3859. Na 3830, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, ao centro de 545. 2853545, na 3830. Salvador Ground, American 230, approaching Apron 1. American 230, clear to enter Manapron, report parked gate 11. Okay, report when parked, gate 11, American 230. Salvador 095 da Gol, 24, autorização com fins. Chama 3192. 1895, Zulu 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5545, controle 120, decimal 8. 360, após Zulu 21, decola da 10, curva à direita, Arbor Elefa, 5545208. Pula 095, cotejamento correto no portão 2, reporte para o pushback acionamento. Portão 4, vai reportar 1095. Solo Salvador, Azul 4039. Azul 4039, prossiga. Posiciono para pushback acionamento. 4039, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Depois acionar para outra táxi, 4039. Chama 312, pouso autorizado para chama 0, vento variável, 04 nós. Pouso autorizado no 0, chama 312. Sai 3859, reduza para 2209, número 3 na aproximação. 2209, Sai 3859. Três, 1-2, solo, 1-4, livre direito, chama solo em 1-2-1, decimal 9. Direito, 2-1-9, canal 63, 1-2. Alô, Salvador, Azul 4039 para o táxi, PB de 118, 4 horas e 40 de autonomia, alterna com fim. Azul 4039, autorizado táxi, via Índia, até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 108, meu voo. 1018, livre táxi, ponto de espera 10, via Índia, quando pronto 818, nós temos Black Point, o 4039. Salvador, bom dia, Oceanero 6312. É 312, bom dia, autorizado táxi, via Índia, quais são? Via Alfa, Juliette, o portão 3, bate 1. Alfa, Juliette, portão 3, Oceanero 6312. Salvador Ground, American 230 is in position at gate 11. You have a good morning. Para no zero, pronto para ingresso. 4039, livre ANR e colapso no zero, vento 050 graus, 049. Ingresso, falhamento da coragem, o azul 4039. Poderia colocar um ajuste ali? Não. Eu poderia confirmar o ajuste para o azul 4039? 10018, 4039. Confirme. É o azul 9009, 19009, acione identificação. Foi a posição Mare para interceptar a chegada Mare. Ajuste o altímetro 9018, quando no portal descida autorizado 050. Entendi, a boa de Mare vai descer 050, o azul 9009. Cento 3859, prossegue descida. Controle Salvador, cento 3859, está atingindo 4000, prossegue descida via. Via chegada Golf, está autorizado agora 2000 pés. Após ser, essa hora descerá para 2000 pés. Mais um 4039, decoladas 20, chama controle em 120.8, bom. Controle estava azul, 120.8, 4039, gráfico bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4039, cruzando 1000 pés na bloco 1 alfa. Decolagem, submantendo 320, bloco 1 alfa. 320, está ali para a sinal de 40, senhor? Eu confirmo autorizado, Estou 320 restrito, 140, bloco no alfa, azul 4039. Visão com aeródromo, gol no... 99. 2199, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 95. Está liberando 170 para 050, azul 9009. 7. Controle Salvador, bom dia, Santos 3304, seguinte informação, Tango. 304, contato radar, Anderson. Identificação desse mantém 040, chegada bom. Acionou a identificação, descendo via chegada bom, esse é o 040, Santos 3304. Azul 4039, suba sem instruções ao 320. Sem instruções ao 320, 4039. November 59 Kilo Golf, we are in coordination with the center, stand by the Skulk. Please, so few minutes, I will have it. Prepare Momo departure, Lenin transition. Solo 99, solo ao 24, livre direito, chama solo em 121, decimal 9. 219, boa. Torre Salvador, 3859, final dono 0. 259, bom dia, check train, livre pouso dono 0, vento 070 graus, 049, pista molhada. Pouso autorizado, pista 0, trem de pouso, baixado para lá. 3304. Posição para 2509. 2509, 3304. Alta 3732. 32, acione identificação, desse mantém a nível de voo 060, chegada mais. 5060 mais, você pode ajustar? Pode. Azul 9009, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 108, nível IS X-ray para 10, chama estabilizado o curso do localizador. Para 2018 vai chamar estabilizado o azul 9009. Econômico, solo 2000, livre direito, chama solo em 1 ou 2 anos de decimal. 219, 3259. 89, chama o centro de edifício. 195. 9607, passa 220 para 160, chegada bom, Fier. 49607. Do 4089, copiou o controle? Deu 4039, cara. 4039, correto. Também Recife em 251, antena 33, decimal 95. 251, 3395, 4039, boa noite. 9607, acione identificação, desça e mantenha o 070, 3 anos chegando bom. 070, via bom, sessão 9607, 20 e pouco.